você tem que entender que esse aqui é um lugar de novos começos para a sua vida. Amém? Diga assim, eu posso recomeçar. No nome de Jesus. Amém? Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Se vocês quiserem sentar no chão aqui, né? Esse menino de branco ali, você que está de branco, isso? Isso. Olha lá, esse moço, ó, olha que coisa linda. Você tá... ô filho, você é solteiro, irmão? Você é casado já? Não tem como um homem que faz isso ser solteiro, não pode. Casa logo, gente, irmão. Gente, leva a gente, irmão. Glória a Deus por sua vida, viu? Pode, acho que você pode sentar ali, ó. Ah, não, o Fabiano tá aí, né? Tá. Glória a Deus. Eu vou, daqui eu vou dar mais olhada, eu vou ver se tem algum solteiro sentado. Né, irmãozinho? Ele já viu que eu olhei pra ele, tá lá, ó. Tá só à toa, tá só à toa. Casa não, meu irmão. Não tem como o cara casar, não tem. Aí bota com o pastor, ela só quer casar com gente rica, não quer, irmão. Nem um lugarzinho pra ela tu dá, imagina pagar a conta no restaurante. Né? Hein? Todo mundo tá pronto? Vocês querem tocar mais uma música? Vocês estão empolgados, né? Estou feliz. Eu tô feliz, ok? Eu suei menos hoje, ok? O ar-condicionado está funcionando. Não tá mais fresco. O pessoal daqui do público, viu? Desabafou agora aqui. Então, estamos aqui estreando o nosso novo ar. Deu uma equilibrada, não deu? Não deu uma equilibradinha? É. Deus, o som tá melhorando, né? Gente, hoje eu tenho um prazer enorme de, pela primeira vez eu vou ouvir pregar, mas eu já o conheço, a gente se conheceu em Goiânia, né? E a gente, você foi naquele culto que eu preguei também, estava lá naquele dia, foi sim, né? Duas vezes, mas que tristeza. Mas o pastor Mark é um referencial no Brasil hoje. Ele tem uma agenda super cheia, onde Deus, usado por Deus. E o Eliel, sabe o pastor Eliel, o gordinho? Quem gosta do Eliel aqui? Levante a mão. A situação. Não tem opção, está sem opção. Eu, inclusive, queria engordar um pouquinho, mas a coluna não deixou. Eu achei que eu ia engordar e ia falar: só eu vou falar. Eu vou falar. Eu ia engordar e tentar, mas não deu. Minha coluna começou a doer. Eu comecei ontem, uma dietinha boa. Né? E tá dando certo, graças a Deus. E... deu uma risadinha mesmo, deu uma risadinha meio debochada, não foi, irmãos? Mas não é, não. Mas o pastor Mark, eu tenho certeza que Deus trouxe ele aqui, porque tem coisas que a gente tem que ouvir, direto da boca de Deus, e eu preciso ouvir. Né? Eu quero sentar ali no seu lado, nem onde você vai, você está no meio da galera aqui. Eu queria que você o recebesse da maneira que um homem de honra deve ser recebido. Com muito aplauso, muita honra. Então eu queria que você estendesse a mão para frente. E Deus tem usado muito o Mark pelo Brasil. Tenho certeza que essa agenda já estava marcada por Deus. Ele me ligou e falou: cara, ele tá passando aqui. Eu falei: não, ele vai pregar pra gente. Eu tenho tempo domingo, não deu. Eu falei: não, bem, seja na terça. Estenda sua mão pra frente, feche os seus olhos. Fala, ora comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu não creio em coincidência. Eu tenho certeza que o pastor Mark Anderson está aqui agora. Porque o Senhor vai usá-lo para mudar a história da minha vida. Por isso, agora eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra. Eu estou receptivo, meu coração está aberto. Diga: Espírito Santo, toma o seu filho agora, em nome de Jesus, e fala comigo na glória do teu nome. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Boa noite, galera. Graça e paz. Estou felizão de estar aqui hoje. É a realização de um sonho. Eu já venho acompanhando o trabalho pela Avenida Niterói. Já já tinha falado com Deus, mas não tinha falado com o pastor Felipe ainda, né? Eu não adianta, né? Tinha que ter falado com ele também. E surgiu esta oportunidade, eu estou muito feliz. Eu sou de Goiânia, eu vim para ser bênção. Deus vai me usar para falar com você. Essa é a primeira de muitas oportunidades que nós estaremos juntos compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Pastor Felipe, obrigado. Deus te abençoe muito. A igreja de Goiás ama o pastor Felipe e a pastora Mariana. Ele já esteve conosco em vários eventos, vários congressos. Nós amamos muito mesmo de nós. Pregaram sua frente, não é fácil. Ainda bem que você está nas minhas costas. Deus abençoe. Demais. Pastores, obrigado. Abra sua Bíblia, Juízes 15. Juízes 14. O meu tempo deu para eu preparar direito, eu quero encerrar mais cedo, 11 e 15. Abre Juízes capítulo 14, a partir do verso 1. Juízes, capítulo de número 14. Abre sua Bíblia. Está escrito: desceu Sansão a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Timna. Consigo essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há uma mulher entre os nossos parentes ou entre todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus e circuncisos para conseguir uma esposa. Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada ou enche os meus olhos. Seus pais não sabiam que isso vinha de Deus, porque buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo eles dominavam sobre Israel. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe, e quando chegaram, se aproximaram às vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como quem rasga um cabrito, de alto a baixo. Mas não contou nem ao seu pai nem à sua mãe que fizeram. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão viu, ou saiu do caminho, para ver o corpo do leão morto, e ele havia um enxame de abelhas com mel. Tirou do mel com as mãos, comeu, foi pelo caminho, e quando voltou aos seus pais, repartiu o mel com eles. Porém, não lhes contou que tinha tirado o mel do corpo do leão. Capítulo de 16, capítulo 16, verso 18. Mesmo livro, capítulo 16, a partir do verso de número 18. Quando Dalila viu que Sansão tinha descoberto ou contado todo o segredo do seu coração, enviou uma mensagem ao líder dos filisteus, dizendo: suba mais esta vez, porque ele me contou o segredo do coração. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo dormir no seu colo. Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. Assim começou a subjugá-lo, e a sua força deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, estão atacando. Sansão acordou do sono e disse: sairei como antes e me livrarei. Porque Sansão não sabia, mas o Espírito de Deus havia se retirado dele. Gostaria hoje de terminar esta mensagem com amém, mas eu não posso. Eu vou terminar dizendo: misericórdia. Escute, eu vou voltar um pouquinho na história para você entender. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Quantos anos? 400. Um dia, depois de tanto clamar e dizer: Deus, nos livra, Deus levantou um homem por nome Moisés. Moisés vai a Faraó, põe o dedo no nariz dele e diz: é o seguinte, cara, se tu não libertar o povo, Deus quebra a sua cara, arrebenta seu nariz e acaba com seu país. O faraó disse: eu não conheço o seu Deus. Moisés disse: fique tranquilo, que a partir de hoje, Vossa Excelência vai conhecer o Deus de Israel. Aliás, o meu Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão ocupado, ele não tem tempo para lidar com gente medíocre como o faraó do Egito, tipo o cara mais importante da época. Ele não tem tempo. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai mandar umas pragazinhas, coisa humilde, entendeu? Gafanhotinho, pererequinha, gafanhoso, grilinho, coisa básica, coisa básica. 10 pragas depois, Moisés entra, faraó está arrancando os cabelos, falando: pelo amor desse Deus que você serve, arranca esse povo daqui. Moisés sai com 3 milhões de pessoas no deserto. De cara, mar vermelho. Deus, o mar abre. Depois, mar, a água está amarga. Aí Deus transforma a água amarga em água doce. De repente, chega em Refidim, grande batalha. Eles venceram. Coluna de fogo, gente, à noite, para dirigir e aquecer o povo. Durante o dia, coluna de nuvem, né, para dar aquela refrescadinha e para dirigir o povo. A Bíblia diz que maná era todo dia, não podia guardar não, senão apodrecia. Tem que aprender a lei da provisão diária de Deus. A Bíblia diz que as sandálias não se envelheciam, e nem os vestidos. Eu, quando eles entraram na Terra Prometida, para mim a grande libertação foi das mulheres. Deve ser terrível, durante 40 anos, ser na mesma festa, com a mesma sandália. Isso é absurdo. Com o mesmo vestido. Uma mulher sempre dá um jeito, né? Com uma florzinha, ela customiza. Faz alguma coisa, e vai 40 anos com a mesma sandália. Essa notícia é decepcionante, mas era assim que Deus queria. No meio do deserto, o povo fala: Moisés, queremos voltar. Queremos voltar. Aí Moisés fala: gente, vocês querem voltar por quê? Presta atenção. Queremos voltar para comer pepino e cebola. Só Deus gosta de crente. Eles estão vendo milagres, experimentando coisas extraordinárias. Quer voltar, quer sair da presença de Deus para comer pepino e cebola. Moisés descobre a primeira verdade: não foi difícil tirar o povo do Egito. O difícil foi tirar o Egito do povo. Conhece gente que pensa pequeno? Ele está sempre querendo ficar longe de Deus para comer pepino e cebola. Ele não consegue pensar grande. Moisés chega no limiar da Terra Prometida, dá uma olhada na terra e diz: uau, a terra manda leite e vou entrar. Deus disse: vai, não. Eu vou, eu decreto. Deus disse: você não decreta nada. Eu ordeno. Você não ordena nada. Por que eu não vou entrar? Porque eu não quero. Moisés aprende a segunda verdade: não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Se Deus fizer milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele vier no culto, Ele é Deus. Se Ele não vier, Ele é Deus. Se Ele aparecer aqui hoje, Ele é Deus. Se Ele não aparecer, Ele é Deus. Se Ele te demorar, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. Deus é Deus. Aí, Moisés está no Monte Nebo em Morreu. Aí Deus levanta um cara por nome, Josué. Pastor, por que foi Josué? Porque 40 anos, 40 anos Josué serviu Moisés. Tem muita gente querendo ser Moisés, mas nunca foi Josué. Muita gente na igreja quer cargo, só não quer carga. Muita gente na igreja quer cargo, só não quer carga. Pastor, me dá a oportunidade. Você sabia que o presídio está lotado? Vai lá, miserável, pregar. Está cheio de gente com câncer no hospital. Você não foi lá, não. Você quer isso aqui? Deus levanta o camarada por nome Josué, extraordinário. Josué lidera o povo e chega agora, atravessa o Rio Jordão, com milagres em Jericó cai. E aí tem a batalha de Ai. Vamos para frente. Eram 12 tribos divididas em 12 fazendas. Duas tribos ficaram da linha do Jordão e 10 do outro lado. A Transjordana e o outro do lado de lá de Jordão. Pronto. Todo mundo em fazenda. As irmãs agora tem sandália nova. Tudo novo. Alegre. O povo está alegre. Só que o povo começa a pedir um rei. Porque Josué também morreu. O sonho de Deus não era a monarquia, mas a teocracia. Ele quer ser o rei. Ele não quer que ninguém governe. É o sonho dele. É o desejo do coração de Deus é governar. E o povo se perde. O livro que eu li, a Juízes, o último verso, diz assim: cada um fazia o que bem entendia, conforme parecia bem aos seus olhos fazer, porque não havia rei em Israel. Pensa, milhões de pessoas sem lei, sem rei, aliás, sem governo. Eu fui líder de jovens e adolescentes por 6 anos. Até que Deus me deu livramento. Graças a Deus. Nunca vi. Hoje eu prego aqui, vou embora para minha casa, não tem nada a ver com vocês. O pastor Felipe fica aí e resolve os problemas. O último acampamento que eu fiz tinha 200 jovens. E aí nós dividimos. As meninas ficaram em alojamentos separados, quartos com banheiro, e os homens tudo num quarto só. Tipo um alojamento com 100 homens. Pensa o cheiro. Não, você não está entendendo. O O meu pastor disse, Mário, eu não suporto mais, era 3 da manhã e ninguém dormia. Me explica por que ninguém dorme no acampamento. Fala pra mim. Haja rede boa, né? Ninguém dormia. Meu pastor disse, eu vou embora, você fica aí. Estava eu e mais um líder e os homens. As meninas já tinham dormido. O cara pegou uma moto e amarra. Pois dentro do alojamento, desligaram. Todo mundo dormindo. Ele pôs ela no tripé. Aquela motinha antiga que o farol aumenta e diminui com aceleração. Todo mundo dormindo. Só vem ele vir subir nas gripes e vem de batalhão. 6 reconciliaram, 10 aceitaram Jesus. Gente, é um arrebatamento da igreja. Isso é porque nós estávamos lá. Agora, pastor, pensa comigo, pastor. Pensa comigo, pastor Ricardo. Milhões de pessoas, cada um faz o que dá na cabeça. Estava uma confusão. Aí Deus teve uma ideia. Vou levantar juízes. É por isso que depois da morte de Moisés, lá em Deuteronômio, vem o livro de Josué. Porque conta a história de Josué. Depois do livro de Josué, vem o livro de Juízes, que fala dos... Aí depois vem o livro de Reis, que fala dos... Samuel, né? Fala dos Samuel. É simples. Aí Deus começa a levantar juízes. Eude, Jefité, Débora, Baraque. Normalmente a maioria dos juízes que Deus levantava era para coordenar a nação, julgar entre o povo, formalizar um exército. E o juiz que eu li é o 11º, o nome dele é Sansão. Ele é o único cara que Deus não levantou para formar um exército, porque ele sozinho era um exército. Esse cara é um tanque de guerra, uma máquina mortífera. O nome dele significa no hebraico pequeno sol. Se é sol, nasceu para? Quantos nasceram para brigar aqui? Sansão teve privilégios que você não teve. Primeiro, os pais dele eram homem e mulher de oração. Talvez você não foi. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Estava na cadeia porque não é tão gente boa, assim, não é tão, né? É gente boa, mas que não é muito, entendeu? Não está na média, está abaixo da média. O pai e a mãe de Sansão são homem e mulher de oração, está na Bíblia. Quer ver outra coisa extraordinária na vida de Sansão? Ele é da nação escolhida, e da nação escolhida ele é o escolhido. Você tem noção do que você é ser o homem mais forte que já pisou na história do planeta? Nem antes dele, nem depois dele, não haverá. Ele é o cara. Além de tudo, o nascimento dele foi anunciado por um anjo. Algum anjo foi na sua casa? Você sabe como é que foi? Sua mãe falou, estou grávida, gente do céu. Socorro, eu não esperava por essa. Um anjo anunciou Sansão. O anjo apareceu para a mãe dele. A Bíblia não fala o nome da mãe. A Bíblia é meio machista em alguns sentidos, por causa da cultura da época. Mas fala o nome do pai, Manuá. Esse nome é bíblico, mas não coloque no seu filho, no nome de Jesus. Manuá! Vê se ele corre na cama. Manuazinho! A Bíblia não diz o nome dela. Na minha Bíblia tem. Aqui em Acrescentares. Acrescentares, capítulo 317. Diz que ela chamava Manuéia. Eu fui pregar na igreja mês retrasado, pastor Felipe. Aí eu estou lá pregando, terminei, a irmã, pastor, não entendi nadinho da sua mensagem. Falei, irmã, estava difícil. Não, pastor, é que eu estou no índice. Eu já li 6 vezes o índice caçando Acrescentares. Aqui em Acrescentares diz que a mãe de Sansão chamava Manuéia. Hoje apareceu para ela. Eu acho que Deus tem um esquema assim com as mulheres, não sei o que é. Apareceu para ela, vai nascer um menino. Trocou altas ideias com ela. Quando foi à noite, ela deitou com o marido, ela quis fazer igual toda irmã, contar o dia inteiro em 30 segundos. É por isso que muito homem já aprendeu a técnica do boi. A mulher tá falando, falei, tá. Ele não está te ouvindo mais. Presta atenção. No meio da conversa dela, ela disse, Manuá, um anjo apareceu para mim lá em casa. Lá no quintal. Ele ficou doido. Porque o sonho dele era ver um anjo falar com um anjo. Depois ele era na vida, deu uma inveja santa nele. Meu Deus! Ele foi orar, Deus, eu quero ver o anjo. Deus. Aí no outro dia um anjo apareceu para quem? Para a mulher. Gente, que coisa que Jesus tem nas mulheres, não é verdade? Quando Deus quis realizar o maior projeto da humanidade, salvar a humanidade, usou um menino de 13, 14 anos. Quando foi? Foi. Quem é que pagava o ministério de Jesus? Com dinheiro, mantinha. Os homens ou as mulheres? As mulheres, até porque o único homem que mexia com dinheiro era Judas. Jesus está lá na cruz, morrendo. Cadê os caras? Cadê Pedrão? Eu corto, eu mato. Sumiu todo mundo, filho. Quem estava lá aos pés da cruz? As mulheres. Quando Jesus ressuscitou, quem estava lá? Quem apareceu primeiro para quem? Lógico, a notícia tinha que correr rápido. Uma questão estratégica. Uma questão estratégica. Jesus é inteligente. Ele mandou parar de morder e soprar. Na verdade, não é isso não. Pedro e João foram ao sepulcro. Aí um olhou para o outro e falou assim, ó. Ele não está aí, mas ó. O homem é mais racional, o homem tem medo. Mulher não. Elas voltaram e falaram, gente, é o seguinte, ele não está lá não, ele ressuscitou. Aí os caras falaram, nós não acreditamos. Não, estamos nem aí. Só estamos dizendo, ele ressuscitou. Mulher. Aí o anjo apareceu para ela. Ela falou assim, como diz o goiano, seu anjo, você não avua. Eu queria entender o que goiano, goiano, então, avua, não sei. Eu sou de lá, mas eu fico estarrecido. Como diz a irmã da minha igreja, eu fico impressionante. Aí, espera um pouquinho, gente, deixa eu pegar. Aí seu anjo, você fica quietinho, eu chamo a irmã Maria, vamos lá! O anjo, o anjo! Ele foi lá ouvir o recado de Deus, sim ou não? Foi a sacabrita. Está na Bíblia. Deus está na casa dele! E o cara está pensando em churrasco. Miserável. Conhece gente? O povo de Deus se reúne, Deus está falando, e o cara está lá fora, sendo cabrito. Está dentro da igreja, cabritando, não fez? E Deus está falando, e o cara está aqui no cabrito. Só sendo cabrito. Olha essa foto! O que é isso? Ficou top! Passa a cabrito. Você pensa, não. Vai perder a bênção. Quando ele chegou com o cabrito assado, ele colocou numa pedra pães ázimos, está na Bíblia, 12 pães, e colocou o cabrito. O anjo pegou o cajado e fez pôs fogo. Ele falou, não. Mano, deve ter pensado, deu trabalho fazer isso aí. Você queimou. Ele falou, não vim comer, eu vim entregar recado de Deus. Vai nascer de vocês um menino. Ele será tão forte, uma força tão descomunal. Não se assuste se ele chutar uma bola e ninguém vê ela mais. Não estranhe se ele abraçar um amigo e quebrar todos os ossos de costela e coluna do garoto. Vai nascer um menino. E o nome dele é Sansão. Aí o anjo deu um detalhe. Só que é o seguinte, ele será Nazireu. Não vou perguntar o que é. Chega de passar vergonha. Eu perguntei ninguém, quem é Nazireu? Pastor, quem tem nariz grande? Eu fui na igreja, não vou falar de denominação não, Assembleia de Deus. Aí eu peguei e falei, quem é Nazireu? O irmãozinho falou, eu sei. O pastor presente perguntou, é meu filho? Eu falei, não. Nazireu é quem nasceu em Nazaré. Diga comigo, Nazireu. Escolhido. Desde o ventre. Para uso. Exclusivo. De Deus. Você aprendeu o que é Nazireu? Escolhido desde o ventre para uso exclusivo. Gente, eu sou escolhido por Deus. Quem é Nazireu? Se você ler Números capítulo 6, tem a lei do Nazireado. Pastor, o que é a lei do Nazireado em Números capítulo 6? O que Nazireu pode e o que ele não pode. Pelo menos três coisas são básicas, todo mundo sabe. Cortar o cabelo, né? Beber alguma coisa de uva, o fruto da vide, ou que seja uma bebida forte, ou então tocar em cadáver, certo? Então a primeira coisa que eu queria focar com vocês, o que, é que ele não pode? Diga comigo, uva. Nazireu pode uva? Não. Suco de uva? Não. Vinho? Não. Panetone? Tem uva passa. Pastor, essa é pai, hein? Segundo, diga cadáver. Cadáver. Terceiro, diga cabelo. Cabelo. Primeiro é? Uva. Cadáver. Cabelo. Uva. Cadáver. Cabelo. Chega. A gente somos da Lagoinha, tá? Só que eu sou do interior, né? O texto que eu li começou assim: desceu Sansão às vinhas. Ei, ei, ei, ei, ei. Ei! O cara pode uva? Não. Está no lugar? Não. Os lugares que você frequenta revelam o que você procura. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus disse a Abraão que é prosperar, cara. Sai daí. Por onde você anda? Onde está a planta dos seus pés? Ei, moça, não procure o homem certo nos lugares errados. Caráter não combina com boate. Fidelidade não combina com baile funk. E verdade não combina com baile do Brasil. De manhã lá em esqueci o nome, né? Da igreja pastora Raquel, lá em Mesquita, no meio da mensagem o cara levantou e veio do meu lado assim, falei, vai me bater. Ele falou, é forte, eu falei, graças. Não estou acostumado ainda com o clima aqui no Rio, né? Só que ele está no lugar. Sabe qual é o problema de Sansão? É que a ordem de Deus para ele é destruir filisteus. Mas ele é amigo de quem? Ele quer arrumar namorada onde? Lugar errado e pessoas? As pessoas com as quais você faz aliança me revela onde você vai chegar. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. As pessoas com as quais você faz aliança. Eu não disse colega, de oi, de curtição do Face. Eu disse de alianças. Sabe qual é o problema do capitão lá em Jope? Vendeu o ingresso para Jonas. Sem perguntar quem é, de onde está indo, o que está fazendo. Confusão no barco. Perderam todos os bens, quase morreu todo mundo. Mas pagou. Qual que é o ingresso para entrar na sua vida? O que é que se anda? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Que comunhão tem luz e trevas? Lugar de Jonas é na água, não é na sua vida. Ele está no lugar errado com as pessoas erradas. Aí ele conhece uma mina e fala, pai, conheceu uma mina. O pai disse, tinha ouro lá? Não. É uma menina. Pai, top. Pai do céu. O pai disse, ela congrega onde? Na Assembleia dos Filisteus. Olha a pergunta do pai. Porventura não há entre nós uma moça aqui? Olha a resposta, não. Só ela me enche os olhos. Já prestou atenção como as coisas de fora chamam mais atenção que os dentro? É um negócio interessante. Ele disse que não tinha ninguém. E não tinha, não? O cara é líder de 3 milhões de pessoas. Será que não tinha uma moça interessada nele? Ah, o cara tem 7 tranças no cabelo. O camarada é o mais forte do planeta. Ele tem bíceps, tríceps, quádriceps, quíntuplos. Ele passava assim, mano. Ah, meu Deus, é essa marca e modelo que eu quero. Esse que não tinha. Sansão é herói, até a criançada queria. Quando cresceu, eu quero ser Sansão. Sansão era herói, gente. Tinha mochila do Sansão, relógio do Sansão. Tinha Kinect do Sansão, PlayStation do Sansão, tinha tudo. Ele é o cara. Ele não consegue enxergar no meio de milhões, tem que olhar lá fora. Relacionamentos errados, e o pai disse não, e ele enfrentou os pais. Aqui é uma verdade: Paulo, em Efésios capítulo 6, ele repete um texto do Antigo Testamento dizendo: olha, o primeiro mandamento com promessa é esse: honra pai e mãe, para que te vá bem e viva muito tempo. Quem honra pai e mãe vive, quem não honra morre. Pastor, onde está a vida da miséria? Estou te respondendo, trocinho. É por isso. Pastor, como é que eu ouvi um conselho do meu pai? Ele escreveu para mim lá no Fácil. Mas tem escrito Fácil. Discute comigo, não. Eu sou brasileiro, tem escrito Fácil e Boc. E pronto, tá bom. Pastor, como é que eu ouvi o conselho do meu pai e da minha mãe? Eu sei tudo de internet, eles não sabem nada. Eu sei falar inglês, eu tenho diploma. Minha mãe tadinha. Minha mãe é analfabeta de pai, de mãe, de tudo, tadinha. Eu falei: minha filha, pega tudo que você sabe. Faz um pacotinho. Tipo o que você sabe, pega seu diploma, sua experiência. Pega tudo o que você sabe. Coloca ao lado da experiência de vida dos seus pais. O que você sabe vira um bicho. É melhor obedecer os pais, mesmo eles estando errados, para honrar a Deus, do que desonrar e colher a morte. Sabe o que eu acho interessante? É que Sansão, ele tem uma característica que a minha geração tem. Ele é tipo bipolar gospel. Ele está aqui no meio do povo de Deus. Quem está comigo para destruir os filisteus? O povo. Quando ele chega na vinha, ele muda. Sim, mas que é bom, né? Hã? Olha essa música, esse cheiro, esse lugar contagiante, essas pessoas, né? Aí ele vem pra cá e ele canta: hoje o meu milagre está. Ai, meu Deus. Aí já muda. Quando ele está aqui no meio do povo de Deus, parece que ele celebra, está todo mundo junto, é vibrante, mas ela vai aproximando da vinha, eu não sei o que é, se transforma, bem o 10. Ele é outro. Ele muda. Sabe qual é o problema da minha geração? Nós vivemos uma época de relacionamentos descartáveis. Se você gosta de alguém, você curte. Se você não gostar, você dá um dislike. E aí tem gente que fala: não, pastor, eu tenho 5 mil curtições no Face. A maioria está lá só para ver se alguma coisa vai dar errado contigo. Quer ver uma coisa? Cai para tu ver. Quando alguém cai, muitos dedos se apontam, poucas mãos se estendem. Não são seus amigos, são relacionamentos descartáveis. A minha geração é a geração que fica, a geração do controle remoto. Escute, sabe qual que é o problema? A gente transfere isso para a vida espiritual. Tem muita gente ficando com Jesus. Vem para a igreja, adora, levanta a mão, só não leva ele para o carro com o namorado, não leva ele para a faculdade, não leva ele para casa, não leva ele para a rua. Jesus está cansado de ficar, ele quer ir embora para casa com você. Sansão, pó de uva? Não. Sabe o que eu estou fazendo na vinha? Sentindo o cheiro da uva. Você não sabe o que é isso? Porque na sua casa, quando tem uva, é um cacho. E tem que esperar tudo reunir, né? Não tem nem cheiro, tá vendo? Mas se você já foi numa parreira, você sabe que a uva é maravilhosa e cheira de longe. Sansão está lá na meio da vinha. Ah, se eu pudesse! Gente, que cheiro bom. Você está achando que ele começou o seu processo de queda deitado no colo de uma meretriz? Começou com o cheiro do que não pode. Quem sabe você está aqui e ainda não foi para um motel com alguém, mas não sai de sites pornográficos, é o cheiro da uva. E o diabo sabe qual é o cheiro que você gosta. Cuidado! problema é que a gente brinca com a tentação. A gente passeia por ela, né? Eu não. Eu não caio. Tem gente que para ser super homem falta só com a cueca por cima da calça. Tem gente que não pode brincar de pique esconde, ele se acha. Eu me garanto. Eu me garanto. A Bíblia diz que era época dos reis e a guerra. Davi estava onde? Na sacada, vendo as irmãs tomar banho. O que é isso? Ah, não quer cair, não? Foge! Sai de lá! Pastor, quem foge é covarde. Eu prefiro ser um covarde salvo, um covarde em pé, do que um herói morto. Primeiro, Sansão não podia? Segundo, ele pode tocar em cadáver? Não. Diz que ele foi 3 vezes na casa da moça. Primeiro ele conheceu, gostou. Segundo, levou os pais. Terceiro, já foi para buscar e pagar o dote. Na segunda vez, quando ele foi, a Bíblia diz assim que um leão saiu em contra. O que ele fez com o leão? Matou. Que jeito? Com a mão. A Bíblia diz que ele rasgou o leão de alto a baixo. Tem duas classes de gente que acredita nisso. Primeiro, os crentes. Segundo, os doidos. Não tem noção? Você nunca pensou nessa cena? E aqui, eu acredito que foi Samuel quem escreveu o livro de Juízes. Aí tem uma ironia no texto. Ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Você já rasgou um cabrito? Tenta. Como é que rasga cabrito? Tá na Bíblia. Ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Quem rasga cabrito? Ela matou um leão, velho, com a mão. É forte ou não é? É. Entendeu? Aí, na terceira, presta atenção. Aí largou o leão lá, boa, presta atenção. Olha o que está escrito. Na terceira vez, quando ele voltou, já para definir para trazer a moça para casa, está escrito, saindo Sansão do caminho para ver o corpo do leão morto. Saindo Sansão do? Já prestou atenção? Tem sempre alguma coisa fora dizendo, sai do caminho. Vem cá. O ser humano ama o proibido. Deus falou para Adão, está aqui em Acrescentares, capítulo 15, 12. Adão, eu vou te dar 500 árvores. 500. Adão, você tem noção do quanto de fruto tem 500 árvores? É demais. Só tem uma miserável. O troço só tem uma. Você tem 500? Só tem uma que não pode. Ele foi aonde? Só Deus gosta de crente. Eu tenho 3 filhos, são lindos, lindos, a cara do pai. Se você, quem tem criança sabe. Calma aí, filho. Quem tem criança sabe. Cadê? Meu, eu tenho iPhone, tá? Presença, por favor, obrigado. É sim. Se você chama ele e fala, não mexe. Sai pra tu ver. Tá tudo aí. Agora capita ela aí, ó. Diz que Sansão saiu do A Bíblia não diz que Deus falou com ele. Não diz. Eu estou inventando, a Bíblia não diz. Sansão deu um passo, o Espírito Santo disse: Sansão é cadáver, tu é nazireu, não toca, tá pobre. Aí ele disse, eu quero só o meu filho. Segundo passo, Sansão. Eu quero só o melzinho. Mel é bom, gente? É doce? É saboroso? Um dia eu vi um pregador falou assim, pecar é tão ruim. Se fosse ninguém pecar. Você já viu um cara com a latinha de cerveja na mão, você viu? Né? Não. Camarada leva a namorada para o motel, olha ela deitada e diz, Deus me ajuda a enfrentar essa luta. É muito ruim. comigo, mel é doce? Mel é doce. Eu gosto. Ei, o problema não é o mel, é o cadáver que vem de presente. O problema não é o pecado, é o salário dele. Nunca se esqueça que o diabo paga em dia. O pecado é uma semente que você pega no bornal do diabo e planta. O problema não é agora. O problema é que a minha semente do mal, ela vai germinar, nascerá uma floresta inteira de frutos podres. Eu terei que comer todos. Escrevi lá no Face. Muitas respostas que você não encontra para os problemas de hoje estão nas sementes de ontem. Grava o que eu vou lhe dizer. Sua colheita denuncia o seu passado. Quer saber de mais uma coisa? A dor da colheita apaga o prazer do plantio. Apaga o prazer do plantio. Olha para mim. Quem que quer casar? É bênção? Casamento é bom demais. Eu perguntei na igreja, quem é solteiro? Ele falou, uhul, falei, uhul, estamos sozinhos, miserável. Uhul. O cara estava comendo a taba, agora ele já está comendo a taba, e ainda está ali, coitado, eu sei que é que tu chora de madrugada. Vou dar uma dica para você que quer casar, com relação a pecado, semente, colheita, você está entendendo a linha de raciocínio? Então vou te dar uma dica para você que vai casar. Quando decidir se casar com alguém, esteja disposto a colher tudo que o outro plantou no passado. É uma só? Sansão pode tocar em cadáver? Não. Olha para mim. Teve uma greve de lixeiros em Nova York. Alguém que já foi em Nova York? Gente, tem gente que nunca foi em Nova York. Eu também não. Você foi lá? Foi não, também não. Sei nem por que lado fica. Um dia eu fui na igreja, pastor Filipe. Mas eu sou de lá. Minha mãe de lá é Nova York, no Maranhão. E tem lá uma cidade. Não, eu fiquei impressionante. Falei, meu Deus. Como que pode, caramba? Eu li num periódico que teve uma greve de lixeiros em Nova York alguns anos atrás. Eu queria que você imaginasse uma megalópole, 3 dias sem recolher lixo, tinha tonelada de lixo na rua, sabe, do lado. Um cara teve uma ideia, ele pegou o lixo na casa dele, pôs dentro debaixo de papelão e embrulhou tipo presente, pôs uns lação assim. Aí depois a traseira do carro foi pro centro de Manhattan, Manhattan fica em Nova York, fica, né? É perto, né? Ele foi lá, é pra Manhattan, né? Aí ele foi. Eu conheço só a Baixada, Fluminense, trem. Aí quando ele chegou lá, ele abriu a tampa traseira assim do carro, deixou os presentes expostos e foi dar uma passeada. Quando ele voltou, cadê os presentes? O cara pegou naquele, levou pra casa e disse: minha princesa, tem 30 anos que estamos casados, aqui está tudo o que representa meu amor por você. Quando ela abriu de uma fralda descartável cheinha, sujinha, e também tinha uns macarrão cheio de coral, umas carne podre, os negócios. O casamento acabou. O outro levou pra sogra. Esse assim, quase acertou. Tudo que o diabo te oferece vem bem embrulhado. Ele não é idiota. Ele não é otário. O dia que você nascer, ele pôs o olho em você e diz: eu preciso matar esse ser, porque se eu não destruir esse ser, o projeto de Deus é tão grande que eu serei humilhado. Por isso o diabo não gosta de você, é por isso que ele quer te dar lixo. Só que ninguém aqui quer mel de cadáver. Deus não tem 5 minutos de prazer para você. Deus tem uma vida inteira abençoada para você. Tem uma vida inteira para você. A eternidade, a eternidade, a eternidade. Presta atenção, primeiro, 3 coisas que você só não podia. Primeiro, uva. Segundo, cadáver. Terceiro, cortar o cabelo. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Juízes capítulos 14 e 15, eu vejo um homem de uma força extraordinária. A Bíblia diz que Sansão matou um leão, nós acabamos de falar sobre isso. Ele matou de uma vez 30 filisteus. A Bíblia diz que ele pegou 300 raposas, amarrou de duas em duas e pôs a seara dos filisteus. Quantas raposas? Você já tentou pegar uma? Vamos imaginar? Ele pega uma, amarra na outra, põe aonde para pegar o resto? 300! Você é doido para acreditar nisso? Ele pegou 300. A Bíblia diz que ele pegou um queixo de um jumento e matou 1.000 homens. Não são 1.000 homens na fila. Eu sou o próximo. Porque nem assim você consegue livrar. Aí você cansa. São 1.000 homens de um exército em cima de um só. Só vem ninguém voando. Capítulo 14 e 15 de Juízes. Resumo: força, Espírito de Deus, poder, unção. Capítulo 16, ele está com a sua segunda mulher filisteia, uma meretriz, e a Bíblia diz que ele está deitado no colo dela. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz que Dalila chamou um homem. Não diga que foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão. A Bíblia diz que Dalila chamou. Pastor, por que não foi ela? Ela podia ter usado a tesoura. Não tinha tesoura. Era instrumento rústico. Pastor, não passou uma máquina? Não. Como você corta 7 tranças de um homem que nunca cortou o cabelo e ele permanece dormindo? Sabe por quê? Estava embriagado. Lembra do Sansão que gostava do cheiro? Está bêbado. A queda é um processo. Ninguém se afasta de Deus da noite para o dia. Ou você está no processo de conversão diária ou desconversão diária. Alila, manda chamar um homem. Primeiro que eu acho esse casamento extraordinário. Ele mente para ela, ele mente para ele, ele mente para ela, ele mente para ele. Esse casamento é baseado na mentira. O pai da mentira não é Deus. Se Deus não é o pai da mentira, não é Deus que está nesse relacionamento. Inclusive aqui dentro, Deus me diz que tem alguns casais, talvez dois. Vocês moram junto, dormem debaixo do mesmo teto, mas em quartos separados. Esse casamento é uma mentira. Escute. Dalila de Sansão. Os filisteus vêm. Ela arrebenta a corda. Ele deve então. Por último, da terceira vez, cortaram o cabelo dele. Aí ele levantou tipo um cara. Você leu na Bíblia? Ele diz assim: sairei como antes. Quer dizer, a força é minha. Eu faço quando eu quero, do jeito que eu quero. Ele: sairei mais uma vez e me livrarei. Aí vem o texto mais triste da Bíblia. Eu choro quando eu leio. Sansão não sabia, mas Deus tinha ido embora. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que Deus é longânimo. Longanimidade é postergar o juízo. Deus é misericordioso, mas eu acho que tem hora que ele cansa. E a pior fase é quando ele vai embora e a gente não sabe. Quando você não valoriza o lugar em que Deus te colocou, a substituição é inevitável. Deus encheu Sansão. Deus deu para ele privilégios, deu talento, ele jogou tudo no lixo. E Deus ainda insiste com ele. Perceba que quando ele matou o leão, ele estava indo cometer um erro. E o Espírito Santo ainda estava com ele. Perceba que durante o processo da vida dele, ele está bebendo, ele está envolvido no que não podia, ele está com relacionamentos errados, e o Espírito Santo ainda está com ele. Até que o Espírito Santo disse: chega, você não me quer. Você não gosta de mim, você não me ama. Sabe, tem hora que eu acho que Deus olha do céu. olha pra gente e fala: puxa, se eu pudesse descer agora e gritar pra você, não vai. E o Espírito Santo tem falado ao seu coração: não toque, não põe a mão ali, desliga esse computador, sai desse carro, volta, tira essa arma da cabeça, joga essa droga fora, faz alguma coisa. Tem hora que eu acho que Deus tem um desejo de gritar, de falar. Por isso que a igreja é importante, porque hoje a minha mensagem é um grito de Deus para te dizer: eu te amo, não me deixe embora, não me larga, eu quero você. Furaram os olhos de Sansão, Dalila recebeu por isso. Furaram os olhos de Sansão e levaram ele para um calabouço. Nesse calabouço, ele ficou numa moenda, como se fosse um jumento puxando aquela moenda cega. Depois foi levado ao ginásio com 3.000 filisteus, onde o nome de Deus foi zombado e blasfemado. Quando o meu testemunho não honra Deus, Deus é zombado na minha vida. Na minha vida. Sansão chama um garoto e diz: me leve às colunas centrais do templo. Aqui ele fala agora a mesma frase que ele disse no colo de Dalila. A frase é a mesma, o Sansão é que está diferente. Sansão abraça as colunas e diz a mesma frase. No colo de Dalila ele disse: sairei mais uma vez. Agora ele diz: Deus, por favor, volta. Só mais uma vez. O cabelo dele. Pastor, por que que mesmo assim Deus ainda matou Sansão? Deus prefere te ferir do que te perder. É por isso que você está sentindo dores. Deus não quer te matar. O meu desespero aqui hoje, as minhas histórias, o meu grito é para te dizer: não deixe ele ir embora. Aleluia. Oh! A Bíblia diz: Sansão matou mais filisteus na sua morte do que quando estava vivo. Sabe o que Deus está me ensinando? Mesmo quando eu caio, quando eu erro, quando eu fracasso, o projeto de Deus não fracassará. Como é que você quer terminar a sua vida? Como é que você quer que finalize sua história? Olhe para mim e preste atenção. Eu tinha 19 anos de idade quando fiz o seminário de teologia. Eu fiz seminário, tá? Com licença. Nós montamos um grupo de evangelismo e nós saímos nas madrugadas para poder pregar a palavra a andarilhos, pessoas que moravam nas ruas de Goiânia. Hoje, se você for em Goiânia, você não vai encontrar andarilhos, mendigos, não tem favelas. Há um trabalho muito forte da prefeitura em cima disso, do estado. Só que na minha época, tinha demais. E aí a gente levava pão, leite, agasalho. Era uma época de frio, final de maio, início de junho, em Goiânia faz frio. Não como no sul, mas faz muito frio. Eu preparei um esboço chamado Plano da Salvação. Aí eu entregava o pão e o leite, o agasalho, e quando o camarada estava comendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Próxima rodoviária de Goiânia, encontrei uma casinha pequena, assim, com um papelão e lona. Tão fechadinha, pensei: tem alguém aí? Quando eu puxei a bordinha, tinha um senhor deitado, coberto de jornal. Eu disse: moço, eu trouxe agasalho, eu trouxe pão, eu trouxe leite. Ele levantou os olhos e disse: entra, filho. Era 1:30, 2 da manhã. Entrei, sentei, entreguei para ele o pão e o leite. Ele se cobriu com o agasalho, pegou o pão e o leite. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Quando eu levantei os olhos, ele estava com o pão e o leite assim. Eu falei, o senhor não vai comer? Não está com fome? O leite está quentinho. Leite com açúcar queimado. Ele disse, eu estou com muita fome, eu não comi nada hoje. Mas eu estou esperando você terminar de falar. Aí eu peguei e falei, então faz o seguinte, eu paro o senhor comer. Disse, não, antes de comer, vamos dar graças. Um senhor aparentando 80 anos, mas me disse que tinha 50. Cabelo todo grisalho, cabelo grande, barbudo, tudo misturado assim, a barba com o cabelo sujo, rasgado, os pés rachados. Andarilho mesmo, um cheiro assim de álcool com sujeira. Quando ele disse, vamos dar graça, a primeira coisa que eu pensei, vou orar pelo senhor. Ele disse, não. E hoje eu vou orar. Fechei meus olhos como se fosse um dia comum da minha vida. Mas aos 19 anos eu ouvi a oração mais bonita da minha história. Ele encontrou adjetivos para Deus que eu nunca tinha ouvido antes. O português tão correto e ele ia falando, aí de repente ele começou a soluçar, chorar. As lágrimas desciam na estria do rosto, marcadas pelo tempo, pelo cansaço. Eu não consegui mais orar, a minha alma gemia. Eu só chorava, chorava, chorava. Quando ele terminou, eu falei, moço, pelo amor de Deus, quem é o senhor? Ele disse, meu nome é fulano de tal. Eu sou de uma cidade chamada Rondonópolis, do Mato Grosso. Fica a 500 quilômetros daqui de Goiânia. Era uma sexta-feira, à tarde. Meus amigos me disseram, cara, tu tá triste, mano. Eu falei, lógico. Eu tô com crises, problemas na família, no trabalho, nas finanças, porque de vez em quando parece que tudo vem de uma vez. É como se uma avalanche nos engolisse, nos envelopasse, e a gente fica sem saber o que fazer nessa hora. Cada um tem um refúgio. Tem gente que vai viajar, tem gente que vem para a igreja, tem gente que entra no vício, tem gente que procura Deus. E ele ouviu os amigos. Os amigos disseram, vamos para o bar beber. Aí ele disse, eu não bebo mais. Não, cara, a gente sabe, tem muitos anos que você não bebe. Não é para você beber, é só para ficar junto com a gente. Aí ele falou, filho, eu fui. Aí bebi um copo, bebi dois, eu estava acostumado. Quando eu percebi, estava embriagado. Eu fiquei tão embriagado que ao invés de eles me deixarem em casa, no outro dia, quando eu acordei, sabe onde eu estava? No prostíbulo. Fizeram de propósito. Passei a noite lá dormindo, eu nem sei como eu cheguei lá. Quando eu acordei com a dor de cabeça, eu vi onde estava, o diabo disse no meu ouvido, caiu! Aí eu me lembrei que eu era casado, pai de 3 filhos, funcionário público federal, e presbítero da igreja. O diabo disse, sua mulher não te perdoa, nem sua igreja, nem ninguém, isso é um fracasso, cara. Já que ninguém vai te perdoar, se mata, se você não for covarde. Aí ele disse, filho, eu andei na cidade de Rondonópolis procurando gente me matar, eu não tinha coragem, não tinha condições, sabe o que eu fiz? Peguei o último dinheiro que estava no bolso, vim para Goiânia. Fazem 3 anos que eu ando aqui. Todo dia eu levanto de manhã e digo assim, hoje eu vou voltar para casa, porque eu quero ver meus filhos. O diabo diz, caiu! Ele me disse, me ajuda. Eu falei, eu vou ajudar o senhor. Aí eu orei por ele, falei, o senhor quer reconciliar? Eu quero reconciliar com Jesus. Falei, posso te dar um abraço? Abracei ele, irmãos. Ele tremia e me apertava e ele disse, há tanto tempo ninguém me abraça. Aí eu fui embora para casa com aquele cheiro, eu prometi para ele que eu voltava, só que eu tinha 19 anos, eu não conhecia tanta gente, eu não tinha acesso a casas de recuperação. Falei, como é que eu pego um cara desse? Como é que eu devolvo um lixo em casa? 3 dias. Quando eu consegui encontrar uma turma que poderia ajudar, fomos lá numa Kombi. Quando chegamos, a casinha fechada que eu passei, abri, não havia ninguém. Passou um outro andarilho, isso era de madrugada, e disse, tá procurando fulano? Eu falei, então. Ele morreu. Essa manhã ele amanheceu morto. Eu fui atrás de uma árvore, pastor Gesiel, e ali eu gritei. gritava, eu orava, eu dizia: Deus, eu queria ter salvado um soldado ferido. Aquele dia eu prometi para Deus, falei: Deus, onde o Senhor me levar do pulo, eu tiver oportunidade, eu nunca mais quero deixar ninguém morrer. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: Sansão, não é para tu morrer como um palhaço, não é para tu ser um fracasso. O Espírito Santo de Deus diz hoje: viverás, viverás, viverás, viverás, e ainda que esteja morto, viverás, viverás, viverás, viverás. Coloque-se em pé onde você está. Está sentindo a presença?